do rock, quem não tá bebendo tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Balada do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira. Tem blues, pauleira na moleira, frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira. Tem blues, pauleira na moleira, frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, mequetrefes de plantão. Estamos de volta com mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vamos começar hoje com mais um álbum que está completando 50 anos. Essa semana eu fiz uma votação aí nos grupos que eu faço parte, entre Parliamento, Casas das Máquinas e Jeff Beck. Jeff Beck venceu com uma pequena margem o Casa das Máquinas, Parliamento ficou lá para trás. Então, essa semana eu vou tocar Blow by Blow do Jeff Beck, e a semana que vem eu vou tocar o Casa das Máquinas, porque merece uma menção honrosa. Mas hoje nós vamos de Jeff Beck, Blow by Blow, primeiro álbum da série instrumental que ele passou a gravar ali nos anos 70. Tem produção de George Martin, participação de Steve Wonder, inclusive semendo músicas, versão de música dos Beatles, um álbum conceitual bem legal, de uma fase que o Jeff Beck esmerilhou na guitarra. E então nós vamos de Blow by Blow, álbum de 75, completando 50 anos agora em 2025. Vamos nessa? Música instrumental, jazz, fusion rock, tem mais hoje no programa, hein? Vamos nessa ainda. Tem também Rock Made in Amazon com Claudio Alice, lá do Pará, trazendo sons lá e muito mais. Vamos nessa então, Jeff Beck, Blow by Blow pra vocês. We'll be right back.

Thank you. Thank you.

Esse foi Jeff Beck com Blow by Blow, primeiro álbum de uma série instrumental de 4 discos ali que ele fez, com umas pegadas de jazz e tal, bem legal. Mas agora vamos subir aí o teor dessa conversa. Vamos de Georgia Satellites, ou Satellites, como você achar melhor, Bob Seger, Gold Earring, Kenny Wayne Shepard, Steelers Will, Luggins e Messina. Luggins é o Kenny Luggins, que antes de partir para a carreira solo tinha uma dupla aí com esse Messina, um sonzinho bem legal. E esses são os sons desse bloco. Vamos nessa aí, curtam e eu volto já já. Keep your hands to yourself. Your hands to yourself. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely, song. Brand new lead coming on strong. The road has got me hypnotized, and I'm spinning into a new sunrise. When I get lonely and I'm for sure I've had enough, she sends her comfort coming in from above. Care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Randolph's coming on strong. And the newsman sang his same song. Let's go. scream doesn't change a thing, doesn't bring you back. Yeah, yeah. Blue on black. Blue on black. Yeah. It's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to go to town, where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Isso aí, vamos subir mais um pouco esse o teor dessa conversa aqui. Vou mandar aqui um abraço especial pro grande Jaelson e outro pro meu amigo Du, por onde andará o Du? Essa galera que curte Panela do Rock e a galera do lá da Amazônia, né, do Pará principalmente, que o Claudio Wallace está trazendo agora, bloco fixo no Panela do Rock, Rock Made in Amazon, com sons feitos lá na região amazônica. Então um abraço para essa galera que está curtindo, de onde você estiver curtindo, nas nossas 21 web rádios parceiras. Um abração para você, muito obrigado por estar na sintonia. Vamos aqui então de Megadeth, Greta Van Fleet, Duncan Jones, Mudhoney, que esse final de semana estará em BH, Sailor Free, Buck Cherry e Salter River Band. Galera falando aqui, atrapalhou um pouco, mas é assim mesmo, vamos nessa. Barulhada do caralho. I'm

isolation and the acts of war. Or we can write a new song. I cannot soothe my eyes, my will. Think I'm ready for another thrill. Sing my worst song, revolution is a pain. Revolution is a pain. Isso aí, vamos quebrando tudo por aqui. Vamos de som novo. Nesting Loaded, meu amigo Miro Chayenne, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tá lançando um álbum novo. Nós temos aqui a nova faixa para tocar aí para você. Também, música nova da Raga, lá de BH, sonzeira. E música nova da banda Marcas da Argentina. Então curta aí, porque a música independente tá bombando por aí. Se você não curte e acha que as coisas estão ruins, é porque você tá procurando o lugar errado. Porque você sabe, no Panela do Rock nós tocamos tudo. Vamos nessa aí. Nesse Lodo, Raga e Marcas da Argentina. We'll be right back. Sonho. Se deseja, corra atrás. Pense forte, vá com tudo. Pois o tempo é nossos planos, mas deixamos naufragar. Inocência ou por medo, qual de nós irá julgar? Tudo que for. Isso aí, lançamentos da semana, né, digamos assim. Então agora dando sequência àquela pegada lá do Jeff Beck, precedendo aqui Rock Made in Amazon, essa semana nós não temos o blues um pouco mais, porque o Dr. Ray tá de férias, né, mano? Merecidas férias, tá lá em Porto de Galinhas, em Pernambuco, descansando com a família, tá certíssimo. Nós vamos mandar aqui um Jaco Pastorius do Chicken, sonzeiro, muito blues, jazz rock, jazz fusion, chama ele o que você quiser. Na sequência tem Claudio Wallace e Rock Made in Amazon, beleza? Vamos nessa. Thank you. Salve, salve, rockers! Aqui é o Claudio Wallace e apresento agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! E eu começo o programa para vocês com a banda de Manaus, Os Acossados, que são revivalistas do rock de garagem dos anos 60. Então nós vamos tocar a faixa Tô Nervosa, do EP Os Acossados, de 2022. Yeah! Rock Made in Amazon. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, exclusivo do Panela do Rock. Yeah! Toco para vocês agora a canção Estado Nocivo, do EP Um Tempo Chamado Hoje, de 2024, da banda Repúdio 96, a banda que é de Macapá. Yeah! A Amazônia legal mostrando rock and roll feito no norte do nosso país. É o Rock Made in Amazon, para você, exclusivo do Panela do Rock. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah! Agora com vocês a banda Disgrace and Terror. Yeah! A banda que foi formada em agosto de 2001 com a proposta de tentar resgatar a qualidade e agressividade do thrash death metal da década de 80. Olha só, a banda de 2011 completou 10 anos de estrada e, para comemorar em grande estilo, fez uma turnê por 6 países da Europa: Alemanha, Bélgica, Espanha, Países Baixos, Polônia e Portugal, entre outubro e novembro de 2011, para onde foi convidada a fazer apresentações, né? E durante a turnê nesse ano, fecharam com 3 gravadoras da Alemanha, de Portugal e da Espanha, para ao longo de 2012 gravar trabalhos. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Disgrace and Terror em 2024 e eles já estavam a caminho de uma outra turnê pela Europa. Então é isso aí, é o Rock Made Amazon, a banda que é de Belém do Pará, formada pelo meu brother Aldir Rod na bateria, o Rot no vocal e baixo e o Vinícius Carvalho na guitarra. É o Rock Made Amazon para o Brasil, para o mundo, exclusivo no Panela do Rock. Você ouviu Disgrace and Terror com a canção Shadows of Violence do álbum homônimo de 2011. É o Rock Made in Amazon, aqui exclusivo no Panela do Rock. E para encerrar, é comigo, Cláudio Wallace, a canção Adeus ao Vivo, extraída do álbum Puro Rock, que foi gravado em lives para o governo do estado do Pará no ano de 2022, na época da pandemia. Este álbum você escuta nas plataformas digitais. É o rock and roll, é o rock and roll made Amazon, do norte do país, da Amazônia Legal. Hoje, para você, exclusivo no Panela do Rock. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Foi aí o Rock Made in Amazon. Antes de entregar o programa aí para Patrícia Chagas com a frigideira acústica, mandar aqueles abraços, né? Já mandei pro Jaelson Pudu, então pra galera de Feira de Santana, turma do rock aqui, Rony, Bira, Emerson, Ranulfo, Hulk, Jeff, Tamara, Drita, Priscila, Sandro, Magno, essa turma toda que curte aí o Panela do Rock, a família Chau, grandes parceiros aqui no Feira de Santana, lá no Chile, o Gonzalo Munoz, o Carlos Baraza em El Salvador, Tonhão Iglesias lá em BH, em Salvador aí o Ronaldo Pitanga, o Luiz Omar, o Ailson, em Brasília o Luiz, em São Paulo o Davi Salomão, o Cadu, o Rogério Tone, lá no Sul, o Jorge Torino, o Miro Chain, Alemão, a galera da Putz Grila, a galera da Rota 220, a galera que curte lá pela Seven Rock da Flórida, saludos a la amigos da Seven Rock Radio. Então é isso, se eu não mandei um abraço pra vocês, sinta-se abraçado, fiquem aí com Frigideira Acústica e Patrícia Chaque, a musa da carteira. Eu volto semana que vem e vamos nessa, abração, não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fui. Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Chaque, trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior, com muito sabor e sonoridade que só nessa Panela do Rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Chaque, o programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos o programa comemorando os vencedores do Prêmio Internacional Aliança de Radiodifusão Independente, com os vencedores na categoria de Melhor Cantora e Melhor Cantor. E para iniciar aquecendo o óleo, vamos de Eufrásia Neres com a música Felicidade, ela que é de Salvador, Bahia. Na sequência, teremos Zé Carlos Lassi com a música Lune, ele que é de Niterói, Rio de Janeiro. Vamos lá, Let's Not Rock! Você tem felicidade, pode ser aquele sorriso. Felicidade pode ser um aperto de mão. Felicidade pode ser estar contigo. Felicidade é você, eu e o pão. Do vovô, compartilhe conosco a felicidade, multiplique a paz, triplique o amor. Felicidade pode ser aquele sorriso. Felicidade pode ser um aperto de mão. Felicidade pode ser estar contigo. Felicidade é você, eu e o pão. Você, eu e o pão. Você, eu e o pão. Você, eu e o pão. Você, eu e o pão. Ela sempre está. Viver sempre junto dela, tudo que se quer. Maché, alegrias, brincadeiras, ma petite Claire. Linda, clara, clara lua, lune sur le ciel. Como os pássaros, sua voz soa de manhã. Seu sorriso ilumina sua pele, a maçã. Toma minha alma, torna minha vida sã. Sol do dia, patetita fria. Linda, clara, clara lua, luna silenciel. Como os pássaros, sua voz soa de manhã. Seu sorriso ilumina sua pele, a maçã. Toma minha alma, torna minha vida sã. Toma minha alma, torna minha vida sã. Toma minha alma, torna minha vida sã. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança gostosa que desengordurante nenhum tira depois. Neste segundo bloco, vamos dedicar totalmente as músicas ao coletivo Rock Nativa, com seus artistas e bandas. A iniciar por som de Silvestra Bianchi, do Rock ao Cosmo, ela que é de Curitiba, Paraná. Na sequência tem Sub Rock, Mundo Cruel, eles que são de São Paulo, São Paulo. E para finalizar, vamos de Truco com Canastra, eles que são de Jaraguá do Sul. Vamos lá? Let's rock! Só na caixa do aeróbico. We'll be right back. aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira, vamos aproveitar todo aquele ácido graxo mais gostoso que tem para dedicar este terceiro bloco ao Prêmio Balbúrdia do Rock Independente e tocar o som de alguns dos vencedores das categorias de lançamento indie, de lançamento metal e de lançamento rock e hardcore. Vamos começar com a banda X-Dead com o som Don't Fuck My Heart. Eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência tem a banda Diffen, Not Your Fault. Eles que são de Brasília, Distrito Federal. E para fechar o bloco, os campeões de banda do ano e categoria rock hardcore, Conexão Capivara, com a música Socorro Espacial. Eles que também são de Curitiba, no Paraná. Vamos lá e parabéns aos vencedores. Let's rock! Save my look and maybe this time the gentle sailor as the people Carolina, tell me why I can live in pieces. Don't fuck my heart. You know the dreams are the long way. Don't fuck my heart. It's kill the magic of the details. Because I'm missing your way. It's kill the magic of the details. Because I'm missing your way. pessoas erradas, só belas curvas e nada mais. Sorriso no adeus e até mais. Escorrendo o óleo, lhe sirva então essa deliciosa fritura regada a outros estilos musicais e uma pitada de Prêmio Internacional Aliança de Radiodifusão Independente. Vamos ouvir o som de Alex Guedes com a música 100. E depois, para finalizar o bloco e o programa, vamos ouvir o som do artista que ganhou o prêmio na categoria de Melhor Compositor, Marcelo Santos, com a música Louca Saudade. E assim terminamos mais um Frigideira Acústica. O seu nome eu não sei, fico a imaginar. Eu não sei de onde vens, é mistério, fico sem ar. Um balanço natural, feito ondas do mar. Quem sabe, talvez um dia um beijo eu possa conquistar. Meu amor, que saudade que eu tava doce. Sei que já é meio tarde, mas a minha vontade pro bem da verdade venceu. Sei que estou acordando os seus pais e falando demais. Meu amor, que saudade que eu tava de ouvir esse riso acanhado, coração conquistado, no seu rosto fechado florir, fraseando de efeito que eu não tenho mais jeito, que é o seus pais já voltaram a dormir. Nosso encontro é marcado pela sorte e o acaso por aí. Mais um Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o programa que está em mais de 20 web rádios para vocês ouvirem e curtirem o melhor da cena musical independente. Fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Dos reinos para o mundo. É assim que se traduz o nome Irdin Ratanabá. Muito se ouve falar sobre a cidade perdida na Amazônia. E você, já se perguntou por que os olhos do mundo se voltam para o Brasil na Amazônia? Mais de 35 anos de pesquisas comprovam que, na Amazônia, existe muito mais que apenas ouro, prata e outros minérios. Isso mesmo, na nossa Amazônia brasileira está a capital do mundo, Ratanabá. Um lugar muito bem guardado, onde onde apenas os pesquisadores de Dáquila sabem onde fica. Lá estão preservados tesouros que a humanidade desconhece. Aos poucos, vamos trazendo informações para você entender e, quem sabe, até achar as respostas que tanto procura. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.